Alternative. Pois é, sejam bem-vindos ao regresso da Freaking Alternative, o melhor programa de sempre na Ask FM. E porquê? Porque o seu locutor nunca deixa uma ervilha que seja no prato. É verdade. Façam então o favor de entrar, mas de mansinho, por favor, que já não tínhamos emissões, vai para coisas de 2 semanas, e agora a coisa volta a pegar por habituação. É verdade. Ainda há bocado, por exemplo, e isto assim só mesmo para animar a coisa, só para começar, liguei o microfone, mas continuava a refilar que não ficava nada gravado. Porquê? Pois, se calhar era porque os headphones estavam enrolados e arrumados em cima de uma cadeira. É verdade, mais uma vez, sejam bem-vindos, e agora que já vos descrevi um pedacinho que seja deste nosso simpático, mas demasiado habitual estúdio, é verdade, passemos então à primeira da tarde. Consolem-se os tristes e abandonados, meu povo. Esta é dos The Raconteurs e chama-se Consoler of the Lonely. E é isto mesmo, é isto que se resume a mística, a força e o poder do programa mais alternativo e virado do avesso em toda a Ask's FM. Foi The Raconteurs na tua única alternativa. E ainda bem. No entanto, e como a tarde é ainda uma criança e o dia vai longo, vamos então continuar só com bons sons? Vamos? Ah, vamos pois. Este eu descobri no outro dia. Vejam por favor se gostam, meus caros. The Cinematics com She Talks to the Trees. Did you dig up that dead dog to see the effect God? Só bons ritmos estes. É bem verdade. Ouvimos logo a começar o tal projeto mais rockalhado, digamos assim, de Jack White, os The Raconteurs, como eu tinha há pouco dito. Logo seguidos então pelos The Cinematics, projeto escocês encabeçado por Scott Renning, e que começou tão singelamente na escola secundária comum a todos os seus membros, uma tal escola em Dingwall, é verdade. Logo depois ficámos com os Anjos Negros de Austin, Texas, The Black Angels com Science Killer. Está bom até agora, não está? Eu também acho que sim. Acham? Pois é, digo que já então, se acham que está bom, ainda vai ficar melhor com o quê? Com o nosso formidável New Beats. Ora então vejamos se tenho razão ou não. New Beats. Sim, é verdade. Depois de duas semanas, cá está de novo o tão adorado New Beats. O espaço que deixou saudades junto de todos vós regressa e, como vem já a ser usual, sempre poderoso, cheio de estilo e repleto de música nova, aliciante e à espera de ser descoberta e mostrada ao mundo. De mim para vós e de vós para mim, hoje, meus caros, temos os And Relatives no espaço radiofónico mais brilhante do que as estrelas e do que os dentes do deputado Paulo Portas. New Beats. Ora então hoje, bem em cima da mesa, temos os novinhos em folha e nada conhecidos, And The Relatives. São malta nova no mundo da música indie, digamos assim, mas tal não significa que tenham andado parados ou desligados até dos lançamentos. Oriundos de Nashville, Tennessee, o trio constituído por Andrew Bressel, Patrick Rogers e Ellie Beard conta já com dois EPs lançados e com este magnificente disco de originais do qual vos falo hoje. Chama-se Green Machinery, foi posto à venda no passado dia 18 de outubro. É a primeira grande aventura destes americanos que se auto-apelidam e gostam de ser chamados, não pelos nomes que os pais lhes resolveram atribuir um dia, digamos assim, mas por The Brass, The Rods and The Cash. Ora, se eles têm originalidade suficiente para inventarem stage names, ah pois, justo é também dizer que têm originalidade suficiente para fazerem música. E da boa, ainda por cima. Green Machinery foi o nome escolhido pelo trio para esta first release, mas que de verde não tem mesmo nada. E ainda bem. Equiparados até agora a nomes como The Walkman, Spoon e The Chins, estes senhores conseguem, no entanto, esmagar tais críticas com a sua pesada, lá está, Machinery, e provarem assim ao mundo que a música indie não tem limites. É bem verdade. Eles fazem o favor de nos mostrar isso através de uma produção levada ao pormenor, na qual as suas músicas saem valorizadas e através das quais percebemos que os And Relatives não têm pressas ou necessidade de se manterem a correr para grandes palcos. E ainda bem, são tal e qual a sua própria música, ritmada, calma e com muito, muito sentido de oportunidade. Afinal, e já dizia o outro, quem espera sempre alcança. Bem verdade. E foi tudo aquilo que podiam aprender com os grandes, enormes, apesar de tudo pequenos, And The Relatives. Portanto, agora agarrem nos trocos, vão à FNAC e comprem o bicho de originais, porque até o raio da capa compensa o esforço, e é bem verdade. Pouco ou nada falha neste álbum e o single Hammer Down chega como exemplo perfeito disso mesmo. Assim sendo, ora oiçam. We'll be right back. Once jokes when they are so bad, and the jokes they're always bad, but they're not as bad as this. Come join us in a prayer. We'll be waiting, waiting where everything's ending here. And all the Spanish candles they sold away have gone to this. And a run on piece of mountain travel shivers runs down the O New Beat de hoje apontou Armas e Bagagens aos And The Relatives, banda revelação em destaque na emissão desta semana. Para além disso, contámos ainda com os homens do blues, os The Black Keys, com esta Heavy Soul, saída do álbum da Mick, Come Up, de 2002. Por fim, e agora numa nostalgia imensa, regressámos a um passado algo longínquo, digamos assim, com quase 20 anos de história, para vos trazer os Pavement com Ear. E sabem que mais? And Ear it is. Os The Beatles com Come Together. Ah, yeah. Come Together, then. Beatles. Pacarola. Yeah. boa, e boa, e boa malha. Sim, senhor. Aliás, só boas malhas neste TFA de hoje. Quer dizer, no de hoje e nos restantes dias, como não poderia deixar de ser. É verdade, a qualidade que é de esperar com este vosso locutor espetacular. Ele faz rimas e tudo. É uma coisa do outro mundo. Do outro mundo, eu só vos digo. Mas também vos digo outra coisa. Esta próxima semana vai ter concertos do Camandro. Ah, pois vai. E a agenda cultural, que o diga. Agenda cultural. Hoje, dia 16 de dezembro, quinta-feira, como não poderia deixar de ser, volta a nossa agenda cultural do espaço de informação preferido da malta, que prefere ouvir os UHF, com os pauliteros de Miranda, a comprar prendas de Natal no Cascais Shopping, o shopping da linha. Ah, pois é. Já sabem, como começam agora as férias de Natal, mais tempo há para ir a concertos. Assim sendo, sejam bem-vindos aos próximos 7 dias da vossa vida, acompanhados da melhor música, ao vivo, em Lisboa. Ora bem, já amanhã, sexta-feira, o berrante Music Box, espaço de eleição da música alternativa, ali bem juntinho ao Cais do Sodré, abre os braços, baixa a cabeça e recebe os por demais glorificados Dead Combo, senhores das melhores melodias que em Portugal se fazem. O espetáculo começa perto da meia-noite e a entrada fica-se por uns aceitáveis 10 euros. Palavras para quê? É nada mais, nada menos do que uma combinação mortal. Os senhorios da Casa Ocupada, naturais de Lisboa, de nome Linda Martini, voltam ao Music Box, um dos seus vários palcos de eleição. O concerto é já no próximo sábado, dia 18 de dezembro, pela meia-noite, mais uma vez, e surge no âmbito da apresentação do novo álbum, lançado no passado dia 1 de novembro de 2010. O preço, minha gente, bem, os habituais 10 euros, e ainda bem, vale-nos o senhor. E domingo é dia para nos deleitarmos com os Minta and the Brook Trout, em concerto especial no Teatro da Luz, pelas 6 horas da tarde. Minta é Francisca Cortesão, um dos nomes mais interessantes do folk português dos últimos anos, enquanto que os The Brook Trout e acompanhantes oficiais de Francisca são Mariana Ricardo, Manuel Dórdio e Nuno Pessoa. O concerto contará com a participação de mais alguns grandes nomes do panorama musical português, tais como Noise Earth. Portanto, será caso para dizer que 10 euros, minha gente, 10 euros é pouca coisa. Portanto, apareçam. Pioneiros do New Jazz na Alemanha e talvez na Europa, o próprio projeto Club de Beluga combina, com uma criatividade e intensidade próprias, as sonoridades do lounge europeu com batidas brasileiras, swing e a soul americana dos 50, 60 e 70. Que tal passar então pelo Casino de Lisboa na próxima segunda-feira, isto pelas 10h30 da noite, já que a entrada é livre? É porque não, é? Ah, pois é, não há desculpas, não é? Tudo a dar lá um salto. Ora bem, os Social Smokers vão apresentar no dia 21 de dezembro, dia de estreia, Magnetic Poetry no Music Box. Este é o concerto de terça-feira e começa às 10h30, ficando-se pelos 8€. Portanto, se gostam de poesia e apreciam os ritmos urbanos, com algumas conotações diretamente ligadas ao hip-hop de hoje em dia, melhores motivos não existem para saírem de casa e aproveitarem o friozinho gostoso que vai estar na noite de terça-feira. Os Social Smokers esperam por vocês no Cais do Sodré. Esta é mais uma ação criada por David Fonseca, motivada pela edição do novo single, retirado do seu quarto álbum, Between Waves. A anterior havia sido a realização de um casting público para a participação no videoclipe da canção e que, para além de uma participação massiva, teve como resultado final um vídeo com uma invulgar vertente emocional representativa do que a canção You Know Who I Am provoca nos ouvintes. Assim sendo, desta vez o senhor do Silence 4 opta por passar o final de tarde, às 6h30, pelo Teatro de São Luís em Lisboa, a tocar para todos aqueles que tenham 15€ e muita, muita vontade para neste concerto os gastarem. Bem, e por que não? Del Castro. É verdade. Ora bem, para acabar a agenda cultural de hoje, temos Del Castro, o nome artístico de Eddie Del Castro, músico desconhecido e novo na área do soul. A voz do senhor promete, isso é bem verdade, e desde já vos posso adiantar. Eddie estará pelo Glória Live Music, o tal bar que agora anda a trazer dezenas e dezenas de grandes nomes à nossa Lisboa, e estará lá por volta das 11 da noite. A entrada será apenas de 5€ e a coisa promete. Eu recomendo. E é com a magnífica voz de Eddie Del Castro, último concerto da semana, que fechamos o espaço de informação mais cultural e bonito da ESC-FM. Ah, pois é. Os melhores 7 concertos em Lisboa voltam, portanto, para a semana, mas num outro formato. É verdade. Fiquem então à espera, meus malandros. Fiquem à espera. Thank you. de Freaking Alternative. E desculpem-me qualquer coisinha, mas hoje sinto-me um bocado velho. Daí que tive de ir recuperar uns quantos clássicos à minha biblioteca musical para vos trazer aqui. E eu acho que fiz bem, muito sinceramente, porque foi muito bom. Eu gostei muito desta visita ao passado, digamos assim. Visitámos então o passado com quem? Primeiro com os The Doors, com Spanish Caravan, uma música que eu simplesmente adoro. Logo a seguir com Eric Clapton, com aquela famosíssima Layla. Uma música de amor bem a Eric, bem a Clapton, sempre ali com aquela guitarra, com aqueles riffs maravilhosos, com aqueles solos estonteantes do senhor, e é melhor estar calado, já estou a esgotar muitas palavras bonitas, e logo a seguir, e antes de eu começar a falar, aqui há coisa de 30 segundos, vá, tivemos Dire Straits, vejam bem, Dire Straits, já andava para passar os senhores há algum tempo por aqui, Dire Straits, esses encabeçados por Mark Knopfler, senhor que também cá esteve nos últimos meses, em julho, acho que foi a 15 de julho, se não me engano, no Campo Pequeno, num concerto a solo. Infelizmente já não há mais Dire Straits hoje, mas tivemos agora aqui a nossa parte com Your Latest Trick no TFA, no vosso programa preferido. Ah, e para além disso, e antes que me esqueça, digamos que estas foram as primeiras prendas deste início de época natalícia e por falar nisso tenho duas surpresas para vocês, é verdade? Mas deixemos-las para a segunda parte. Ah, deixemos. A gente já se fala. She says she has no Freaking Alternative. The Freaking Alternative. Come on, come on, come on, come on. Ora boas, minha gente, e sejam bem-vindos a esta que é a segunda parte do The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa, só Nesques FM, e ainda bem. Falava eu há bocado em surpresas, é verdade, não tinha nada em mente até o momento, apesar de já andar falando nestas surpresas há algum tempo, mas agora as coisas mudaram um bocadinho e a verdade é que contem trazer-vos dois grandes programas especiais e apoiado naquelas que serão as semanas vindouras. Serão, portanto, semanas de férias, ainda que não pareça. Há alguns. Semanas de festa, de semanas de arruaça e semanas de descanso. Ou não? Pois é. Assim sendo, na próxima quinta reservem já o espacinho das 4 às 8 na vossa agenda para ouvirem aquele que será o Natal mais alternativo do sempre. Pois é. O Natal mais alternativo de sempre. Este título agrada-me. Se calhar é este o nome que eu vou dar ao próximo especial. Muito provável. Depois desse tal especial de Natal vamos ter ainda, ou seja, daqui a duas semanas. E só para provar que o fim de ano não são só grandes bebedeiras de cair para o lado e para trás e para a frente, também teremos, isto no dia 30 de dezembro, um outro grande especial de fim de ano. Esperem, portanto, para ouvir, não é? São só coisinhas boas que se avizinham. E se acham pouco, e esta aqui é muito interessante, é uma nota muito interessante, se acham pouco estas novidades que agora vos trago, meus caros, eu nem vos conto porque entrevistas à bruta teremos nós em 2011. E mais não digo, que é para não ficarem malucos e não perderem a atenção nesta que é a próxima música no TFA. Here we go, Magic, com Fangella. acabamos como acaba o filme. Cada um para o seu lado. E que grande começo de segunda parte este. Para além destas surpresas de que vos falei há bocado, não é? Que pronto, deram logo assim uma espécie de empurrão, assim, pumba! A segunda parte, para que ela começasse da melhor forma possível. Contámos ainda com a ajuda dos Girls, com a música El Old Rat Race, logo a seguir com Here We Go Magic Fangela, como eu tinha há pouco dito, e ainda com os grandes e enormes portugueses Oi Oi, com o som, com o tema Procurando Alice, do seu último álbum, Pela Primeira Vez. É assim que se chama esta coletânea de originais, digamos assim. Logo a seguir, eu não sei muito bem o que é que nós vamos ter logo a seguir, mas algo me diz que envolve morcegos. Perguntam vocês, morcegos? Mas que porra? Pois é, esta chama-se, aliás não chama, mas pronto, a rubrica chama-se, digamos assim, The Freaky Moment. The Freaking Moment. Estavam três morcegos sacaninhas e sanguinários a voar quando um deles resolve mergulhar na escuridão da noite. Ao voltar para perto dos seus compatriotas, exibe a sua cara toda vermelha e cheia de sangue. Perguntou aos outros dois: o que é que fizeste? Opa, onde é que andaste? O que é que fizeste? Estão a ver ali aquela árvore? Estamos pá. Olha, e estão a ver ali aquela rapariga caída no chão, mesmo ao lado? Claro, pá! Bem zira, por sinal. Então, depois fiquei sabendo que foi algo que tirei de sangue. Os sanguinários continuam então o seu percurso noturno. E, apenas alguns segundos depois, o segundo morcego sugador resolve também mergulhar na escuridão da noite. Quando volta, vem com a cara vermelha e com muito sangue. Perguntou então os outros dois: então o que é que tu fizeste? O que fizeste, não? O que é que fizeste? O que é que fizeste? Estão a ver aquele poço ali, então? Vamos para aí. Sim, sim. Sim. E aquele homem ali deitado no chão, mesmo à beira do poço? Sim, pá. Mas assim, cara de parvo e tudo. Pois fiquei então sabendo que foi ele que eu tirei o sangue. Todos contentes da vida, lá seguem caminho pelos ares. Quando o terceiro, por fim, resolve mergulhar também na escuridão da noite. Passam muitos, muitos, muitos minutos até ele vir ao de cima. Quando chega, vem também com a cara vermelha e a jorrar sangue por todos os lados. Então, pá! Então o que é que fizeste? O que é que fizeste? O que é que fizeste? O que é que fizeste? O que é que andaste fazendo? Epa! Vendo aquele cenário ali atrás? Claro! Claro que sim! Pois é que eu não. Freaking Alternatives. E foi esta a anedota da semana e quero, e como faço sempre, um bocado, como faço todas as semanas, não é? Quero agradecer a participação especial do Adriano Cardoso, mais uma vez aqui em estúdio. Adriano, muito obrigado por mais uma vez. Queria agradecer também ao Oscar Góes, que fez um morceguinho tão bonito. Muito obrigado, Oscar, deixa-me de parvoices. E gostava também de dar o meu especial obrigado à Rita, que foi hoje a nossa narradora de serviço. E pronto, falta apenas agradecer a mim mesmo, que estive muito bem no morcego de nariz partido, no papel do morcego de nariz partido. Muito bem, Tiago. Foi esta a piada da semana. Desta vez contámos com morcegos. Espero sinceramente que tenham gostado. E agora vamos contar com os senhores que também, e curiosamente, já foram apelidados de morcegos. Porquê? Porque cada vez que pisam em palco, e isso não foi exceção no campo pequeno, vestem sempre, sempre de preto. Interpol, Rest My Chemistry. to regret. Street.

e há a possibilidade de eu estar sinceramente enganado, ainda que devido de tal coisa, de tal perspectiva, porque muito sinceramente, e correndo esse mesmo risco de estar errado, esta foi provavelmente a melhor parte da nossa tarde. Porquê? Porque tivemos Interpol com Rest My Chemistry, do álbum Our Love to Admire. Tivemos também Spoon com Believing His Heart, esta música que eu simplesmente adoro, do álbum Girls Can't Tell, de 2001. Outra grande, grande música, outro grande, grande som. E depois, logo a seguir, e ainda antes de eu começar a falar, meu Deus, The National com Blood Buzz Ohio, aquele single, aquele tão carismático single do último álbum que eles lançaram, I Violet. Portanto, meu Deus, que final de tarde este que nós estamos a conseguir desenhar aqui com a ajuda do The Freaking Alternative. É verdade, meus caros, é verdade. E se acharam bom, então deixem-me dizer-vos. Logo a seguir, The Stone Roses com She Bangs the Drums. I'm subject I do not wish to think or speak or write with moderation. I am in earnest. I will not equivocate. I will not excuse. The Stone Roses com She Bangs, the Drums, daquele tão enorme álbum que o pessoal tanto gosta e tanto por aí conhece, digamos assim, o álbum que se chama nada mais nada menos do que The Stone Roses. É um álbum intitulado com 11 músicas, editado em 89, e que tem já umas quantas reposições, uma grande reposição feita, penso que no ano passado. Lá está, é um grande clássico no panorama da música alternativa. Para além disso, tivemos ainda, logo a seguir, Titus Andronicus, uma banda que está aí em voga agora, digamos assim, com um indie rock um bocadinho mais pop pesado, assim por alto será a melhor descrição que eu consigo fazer de momento, com a música com o tema A More Perfect Union. É verdade, e se acharam bom, eu acredito que sim, estão a ser duas grandes horas, mas meu Deus, se tem sido bom até agora, eu pergunto, o que é que será quando eu passar Red Hot Chili Peppers para fechar o The Freaking Alternative? Sim, é a única parte má de todo este meu discurso até o momento. É verdade, vamos ter de acabar o programa por hoje. Depois de duas semanas sem ver The Freaking Alternative, deveriam haver mais 3 horas, não é? Eu também acho que sim, mas isso dá-me trabalho. Portanto, ficamos então com os Red Hot Chili Peppers. Esta chama-se Blood Sugar Sex Magic. E pronto, minha gente. Basicamente, e assim muito por alto, é isto. Os senhores que prometem partir o Rock in Rio todo ao meio no Rio de Janeiro, e ainda bem, a ver se partem mesmo aquela porcaria de vez, é verdade, voltam ao TFA, mas desta vez não abrem o programa, acabam assim por fechá-lo. E da melhor forma possível, digamos, não é? É verdade, custa despedir-me, mas já estamos em cima da hora e há que passar a bola às emissões contínuas da Esques FM. Foi o TFA 2, mas pensem no lado positivo para a semana. Há mais. Ah, pois há. É verdade. Para meu mal. Que cá tenho de vir à faculdade. Não interessa. Não esqueçam, portanto, o nosso próximo programa no mesmo sítio, à mesma hora, com o mesmo gajo chato e irritante, mas com uma voz bem docinha. Mas enquanto a coisa não chega, vão indo ao nosso Facebook para ver as atualizações diárias deste mesmo vosso espaço e continuem com o habitual feedback através do e-mail tfa.esquecfm@gmail.com. Nós cá nos ouvimos para a semana e aqui fica o vosso momento zen. O momento zen. Ouçam um rádio. Afinal, a melhor coisa que existe na televisão é o botão de desligar. The Freaking Alternative.